Meu nome é Paulo Diniz, projeto de extensão, o podcast. Estamos conversando com o professor Sóstenes Lins. Professor, existe arte na matemática? Matemática, eu considero a matemática a maior realização do intelecto humano. A matemática é extremamente aplicável, quer dizer, você percebe a natureza através da matemática. E muitas vezes, objetos matemáticos criam forma, e essas formas, na falta de outra definição, são objetos de arte. Um exemplo disso foi o que aconteceu com as variedades tridimensionais, que é um tópico bastante, bastante difícil de matemática, que busca entender o espaço, entender quais são as possíveis formas do espaço. Isso eu trabalhei desde 1979 nesse assunto. Em 1989 eu descobri formas que... Ricardo, me dá aquele... É o branco. Não. Pronto. Se você... Eu descobri que esses objetos, o DNA, quer dizer, a representação desses objetos eram realizáveis como poliedros com faces encurvadas. Na realidade, antes você só tinha poliedros de faces planas, não era isso? Eu ainda não vi, na matemática ou fora dela, poliedros com faces encurvadas. As curvas são fruto de uma tensão natural para formar as peças. Você só consegue formá-las se elas estiverem encurvadas. Elas adquirem essas curvaturas. Essa curvatura seria uma deformação? Não, essa curvatura seria mais uma formação. A curvatura acontece, não sou eu que define essa curvatura, é o próprio plano. É a própria combinatória do objeto matemática, tá certo? Quer dizer, eu não tenho assim nenhuma ingerência sobre como é que isso vai ficar. Tem que fazer a coisa antes de... E aliado, o que surgiu em 2013 foi a possibilidade de fazer essas peças em aço inox espelhado. Quando a gente fez algumas dessas peças, obteve objetos muito bonitos e impactantes. Durante os anos de 2013, 2014 e 2015, a gente criou várias dessas esculturas, inclusive algumas bem grandes, com peças enormes, que são nada mais, nada menos do que assim, o que a gente pode fazer com esses objetos. Quer dizer, a partir de coisas muito simples, como hexágonos e quadrados, aqui tem octógonos, quadrados, aqui só tem octógonos e quadrados. Mas a partir mesmo de hexágonos e quadrados, você tem uma infinidade de objetos que você pode construir. Esses objetos eu batizei-os de unives, porque são DNAs, quer dizer, são codificações de universos tridimensionais, que é um tópico de matemática muito, muito importante e ainda largamente desconhecido, quer dizer, ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre esses universos. Então a arte estaria nessa, na forma, ou em se criar essa forma? Exato, a arte está em que são formas determinísticas e elas têm um código. Então, a partir do código, um código bem simples, código de letras e números, um código pequeno. Uma fórmula. Uma fórmula, você tem uma maneira única de construir esses objetos. E eles são bonitos. Quando você os confecciona em aço polido, eles viram como se fossem espelhos encurvados. Então eles assumem uma forma camaleônica, porque ele adquire o verde na natureza se estiver perto de uma árvore, ou o azul do céu e tudo mais. Você tem... Eventualmente ele pode ser plano, né? Mas via de regra ele vai ter curvas. Vocês. Bom, eu passo. O problema é o seguinte, é que eu não tenho um alicate para cortar o. Eu queria mostrar, tá certo? Um algoritmo para falar. Eu formei coisas com milhares de. Você viu os lá na biblioteca? Não vi, a gente chegou. Não, aí não tem nada, aí só tem dois negócios. Aqueles dois que estão. Subutilizado, porque aquilo lá, enquanto estava pendurado, estava. Pode botar então que tem exemplos dele? Na biblioteca? Na biblioteca tem uma coisa com dessa daqui com 1000 faces. 1000 vértices. 1000 faces não, mais de 1000 vértices. Isso aqui tem 40 e pouco, aqui tem coisas lá com 1000 vértices. Então é uma coisa grande, tá certo? Quer dizer, nessa mesma escala, mas você tem peças enormes. Só para mostrar que a coisa a gente pode ir, vocês não querem ir lá? Vamos lá na biblioteca? Só para assim, fechar aqui essa. Então quer dizer, por ser a arte e a matemática, de certa forma, são universos distintos? Não. Ou ficou tão. Não, eu acho que quando você prova um teorema, é como se você tivesse feito uma obra de arte. A matemática é arte. Matemática tem a. Bom, eu não sei o que é arte. Eu sei o que é ciência. Acho que sei o que é ciência, tá certo? Acho que sei o que é ciência, porque eu tenho sido um cientista toda a minha vida. Eu não estou interessado em publicar porcaria, tá certo? Estou interessado em fazer coisa importante. E agora, coisa importante é muito difícil de fazer. Sabe? Você faz uma na vida. Uma bem pequenininha na vida. E quando o senhor tentou expor? A receptividade foi a pior possível, porque não tive nenhum retorno, não é retorno financeiro não, é retorno de genuíno, de consideração. Consideração, respeito, tá certo? O que eu queria era que a matemática fosse um incentivo para as pessoas gostarem de matemática. Mas, a gente estava até. A nossa formação é artística, né? Aí, falei, né, do. Eu tá um pouco chateado. Mas assim, a questão do artista justamente é essa, né? Você tentar provar aquilo que você acha que é o verdadeiro, aquilo que acha que lhe toca, né? Não, a arte é uma coisa que. Exatamente isso, né? Que lhe emociona. Coisa. Porque às vezes nem sempre está no. No receptor, né? Quer dizer, você pode fazer toda uma exposição, então trabalha com essa coisa de fazer exposição, e nem sempre o efeito é o que se espera. Na maioria das vezes o efeito é. Você tem que. Quer dizer, as coisas se estragam, tá certo? Quer dizer, enche de poeira. Começando a me arrepender de ter montado tantas dessas peças. Porque tem muitas, tem centenas dessas peças aí, por todo quanto é canto. Agora, tem essas que são impactantes porque são muito grandes. Você tem milhares de centenas de faces, digamos assim. 500 faces, 600 faces. Aí, esse é um objeto desse, que aí ele assume de forma muito estranha. Em geral, parece tipo aquele lagarto lá da. De Escher? Não, é o dragão de Komodo. Conhece? Uma espécie de. É um dragão de Komodo. Tem uma forma que parece dragão de Komodo. Tem outra que eu batizei o monstro do Lago Ness, que é uma coisa bem difícil de explicar. Está lá na biblioteca. Está jogado lá, no cantinho, na entrada da biblioteca do CCN. Eu não sei o. Por quanto tempo? Provavelmente o destino vai ser o lixo. Porque enferruja, não tem quem limpe. São de metais que estão lá? Não, tem algumas de metal, mas a maioria. Onde elas foram confeccionadas, né? Foram elaboradas. Ainda tenho aí algumas. Como é que é? Alguns monitor, as palavras estão me fugindo. Eu tenho umas monitoras ainda que tento cuidar das peças. É, aqui não cuido, né? Mas eu tento fazer elas cuidar. De vez em quando ela aparece, eu ainda está com a bolsa, então vocês têm que mostrar serviço. Tem que criar aí alguma. Tem que mostrar a coisa funcionando e tudo mais. Então, está lá na biblioteca. E agora eu embarquei nisso com uma tremenda de uma energia. E foi. Por exemplo, eu doei uma peça ao Country Club. E eles não quiseram, depois eles mandaram tirar. Simplesmente porque? Não, simplesmente porque quando rodava e batia o sol, eu incomodava os sócios. Então, algumas pessoas que se incomodaram com um negócio a 40, 50 metros de distância, era só não olhar, né? Era só não olhar, virar o rosto. Mas isso foi pra mim foi uma coisa assim, extremamente. Mas é. Professor, extremamente assim. Desgastante. Não, frustrante, porque eu esperava que o negócio fosse respeitado. E eles não respeitaram, não me respeitaram, me tiraram sem dizer, tá certo? Depois foi que eu soube, nunca me procuraram para dizer nada. Agora, essa frustração foi matemática ou artística? Artística, matemática não frustra não. Matemática é. Já está aprovada. Não, matemática, por definição, é difícil e é importante. A coisa mais importante, a realização máxima do ser humano é a matemática, porque com ela a gente tem tudo. É a linguagem para tudo. É a linguagem para você criar as coisas. O computador foi, assim, previsto pela matemática. Mostrado que a gente podia construir uma máquina capaz de simular o comportamento de qualquer máquina que você desse. Isso é um nível bem básico, máquina de Turing. Tem até um filme, né? É, jogo de imitação. Jogo da imitação. Aquilo lá é. Quer dizer, é o que. Mas é muito, assim. Nesse aspecto foi muito, muito frustrante. Eu queria que a coisa fosse valorizada pela interação, né, da matemática com objetos que eu considero artísticos. Mas... É, me veio na cabeça agora porque o nosso campus também tem computação gráfica. E a gente discute muito a questão do computador fazendo arte. Você falou agora da matemática. E isso aqui, por exemplo, a gente nunca conseguiu botar isso no. Equacionar isso para colocar no computador. Eu tenho umas ideias, mas. Não consigo fazer nenhuma linha. Não, um algoritmo para isso você tem que fazer, você tem que montar para ver o que é que dá, você tem que mandar. Você podia, se você sintetizasse no computador, era mais rápido, né? E você podia melhorar, botar uns splines, arredondar mais a coisa, tudo mais. É possível fazer isso, mas. Quer dizer, não teria como fazer um modelador digital fazer um desse? No momento, não. Eu não sei como é que se comporta. Eu tive uma ideia. Você dissecta isso aqui, quer dizer, você decompõe esse negócio, então você vai ter uma coisa sextavada, né? Que depois precisa fazer um arredondamento. Trabalha como superfície de esfera? Funcionaria ou não? Não, acho que não. Esfera é muito pouco. Porque ela seria, um tangente, não? De esfera. Não, isso aqui não são tangentes de esfera. Não. Isso aqui é uma superfície regrada, né? Uhum. Quer dizer, isso aqui você tem aqui, gerado por um movimento de uma reta, de uma reta paralela. Então, não necessariamente seria um raio aí, não? Não tem aqui. Mas é possível, eu estou convencido que é possível você bater um botão e esse negócio aparecer bem bonito. Só que não é tridimensional, né? Talvez, bom, impressora laser, impressora 3D vai demorar um bocado para poder fazer essas peças gigantescas, né? Porque a beleza, uma coisa bonita nela é quando você tenta entender, né? Coisa, se ela for grande, o impacto é maior. Agora, o que não dá para ver na realidade, fica muito mais bonito nas fotos, são as cores, né? As cores são muito, assim, muito impactantes. Você teve lá na isso foi demonstrado lá no Rio Mar, na exposição que eu fiz no Rio Mar. Tinha uma pintura verde das paredes, então frequentemente essa coisa verde era refletia e o objeto tinha várias cores bem, bem diferentes. Mas é isso aí. E se cada superfície fosse outra cor, teria que ter feito ou não? Não, eu acho que não. Aqui as cores têm que vir do ambiente, né? E não do objeto. É a maneira do objeto interagir com o ambiente. O objeto precisava tá se movendo. O ideal era isso, era botar ele no espaço. Quer dizer, tinha um tripé, uma pirâmide, pendurava ele aqui. Isso, mas ele precisava de manutenção. Você precisava ter previsto que ia romper e mudar do cabo de aço. Do peso também em relação ao... Não, quer dizer, é uma peça daquela enorme como ela é, tem mais de 2 metros. 2 metros, uns 6 metros cúbicos. Grande como ela, não pesa nem 40 quilos, pouca coisa. Um cabo desse aguenta 1.000 quilos. Um cabo que... Os cabos que eu estava colocando aguenta 1.000 quilos. Agora o que não aguenta é o vento. A ação do vento vai... Vai... Como é que chama? Vai moendo, né? Moendo o cabo. E aí, quem é? É de computação gráfica e artes visuais. Não, veja, isso aí, se eu fosse fazer isso aí, eu acho que eu teria como fazer a coisa, eu teria como sintetizar a coisa, mas uma coisa é você saber fazer, outra é fazer, é muito longe uma coisa da outra. Né? É criação. É, porque você quando vai fazer tem os detalhes, tem que romper todos os, quer dizer, tem que resolver todos os detalhes e tudo mais. Só pra... No caso, pro senhor, essa peça é uma forma ou é uma fórmula? É uma fórmula que vira uma forma. Então, mas conceitualmente, porque assim, quando a gente fala de espaço, a gente está materializando. Ver, quando eu digo que isso aqui é um universo tridimensional, tem todo um algoritmo em volta disso aqui, tá? Que é pra coisa virar um algoritmo. O que acontece é o seguinte, ele é toda a informação que eu preciso para construir aquele universo tridimensional, está contido nisso aqui, se você colocar as cores de dentro ali, se você botar os canudos aqui. Então, eu fiz questão em algumas dessas peças de colocar, de deixar a informação, porque esses vértices são emparelhados, o amarelo ali. O amarelo, não. Sim, essas linhas amarelas, elas emparelham os vértices, tá certo? Então, toda a informação para construir o toro tridimensional está aqui. Essencialmente, o que é que é? Eu vou ter 4 cascas dessas e tem a maneira de colar elas. Seria que fosse uma... Agora, veja, o negócio é muito complicado, porque para você colar esse treco aí, você precisa de 7 dimensões. Não é nem 4, nem 5, nem 6, 7. Esse negócio só existe em dimensão 7. Esse objeto que vai... O objeto geométrico que isso representa, quer dizer, o universo tridimensional que isso representa vai existir no R7. Não, quando eu perguntei, porque é o seguinte, quando a gente está aqui, a gente está no 3D, a gente está na forma 3D. É. Como a gente leu, é assim, não, é sexta dimensão, sétima dimensão, quer dizer, já é um veja, conceito. Quando você tem, isso é fácil não, mas é possível ter uma ideia de como é isso. Se você pega um universo bidimensional, o universo bidimensional é a superfície de uma esfera, a superfície da esfera, a casca da esfera. Você tem uma formiga lá, que você imagina que a formiga é plana, então ele está dentro ali do... A espessura é zero, mas ele está ali dentro. Ele, ele faz parte da superfície, ele faz parte. A formiga, nós fazemos parte do espaço. O espaço para na gente, tá certo? Mas a gente tem uma expressão no espaço, ele está mergulhado no espaço. Então a formiga estaria mergulhada nesse plano aqui, né? Seria parte desse plano, ela não tem espessura, isso aqui é espessura zero. Aí quando você faz isso, você consegue às vezes colocar no R3, isso aqui é uma esfera, você bota no R3. Um toro também. Mas tem superfícies que você não consegue colocar no R3. Por exemplo, a faixa de móveis. Conhece a faixa de móveis? Sim, que entra e faz a volta. Não, você pega um pedacinho de papel higiênico, dá 180 graus, cola e corta pelo meio que você vai ter uma surpresa. Isso aí são universos não orientados. Então, se você fizer uma viagem nesse universo não orientável, existem algumas direções que você volta, mas você volta trocado. Por exemplo, do outro lado da faixa. Não, você volta com o coração do lado direito. Bota uma aliança aqui. Viaja, quando chegar, direita virou esquerda. Direita virou esquerda. Isso não é ficção científica, não. Isso é geometria, tá certo? Quer dizer, simplesmente você foi revertido na quarta dimensão. Você virou seu espelho. Você virou seu espelho. O que é? Mão direita no espelho, mão esquerda, né? Foi rebatido. Foi rebatido. Pronto, você virou. Então você pode ter dois tipos de pessoas: as invertidas e as não invertidas. Quando você tivesse, se você tivesse nesse universo. Nesse universo. Isso é dado em termos de paridade. Seria um caminho ímpar aqui, tá? Um caminho fechado ímpar. Porque cada vez que você rebate uma. Então, se você der um número ímpar de rebatimentos, naquela direção você muda a orientação. Se você viajar naquela orientação, isso aqui é um universo. Então, isso aqui são caminhos que você está dando pelo universo. Se tivesse um caminho ímpar aqui, você poderia acontecer isso. Mas aqui não existe, porque isso aqui, esses universos que são pares. Quer dizer, só tem polígono par. Aqui, ó. Amarelo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono, né? Aí eu posso pegar esse hexágono e botar ele lá de fora. A forma passa a ser irrelevante. O importante é a combinatória, é a relação aresta-vértice. Então, a GEM significa Graph Encoded Manifold. Esse objeto que eu descobri em 1979, não tinha ninguém nascido aqui, talvez o Ricardo. Já tinha nascido? Eu tinha nascido. 79 faz muito tempo. Aí você tem esse objeto que codifica, tá certo, as diversas dimensões. Se você quiser uma coisa de quarto de dimensão 4, você vai trabalhar com grafos de 5 arestas. 3, tá vendo aqui? 3, joga fora o amarelo. Isso aqui é um universo bidimensional. Quando você bota as faces, né? Quando você tampa com as faces. Entendeu? Então, a gema é uma realização disso com plástico e com aço. Os uníveis são realizações de gemas com plástico e com aço. Você vai pegar um universo 7 e transformar em 3. Na realidade, unidimensional colorido. Um cara um universo de dimensão 7, quer dizer, você codifica com 8 cores, você vai ter 8 cores saindo. Então, quer dizer, a expressividade do grafo é muito grande. Você codifica isso de uma maneira bem concreta, né? É a maneira de você estudar. Como é que você estuda uma coisa que você não vê direito? Você tem que buscar métodos indiretos, né? Você não vê na quarta dimensão. É uma coisa que é abstrata, quer dizer, você vai pensar sobre isso. Exato. E na hora de fazer, ele se torna tridimensional, quer dizer, ele se torna uma massa, né? Que você trabalha quase que manualmente. Essa é a relação. Exato. Que a gente está fazendo sempre com a arte, né? Que a gente está discutindo. Você tem que. Quer dizer, isso é artístico na medida em que apresenta uma coisa de matemática de uma maneira bonita, de uma maneira assim, agradável. Que impactante. Você olha assim e você não entende onde é que estão as curvas, que é que está do outro lado. É totalmente uma surpresa cada vez que você monta um objeto desse, tá certo? Isso é uma mesa, né? É uma mesa. Isso serve um suporte de uma mesa, isso aí. Bota um vidro aí, tem uma mesa. Isso também é outra mesa. Isso aí é o espaço lente L53. Espaço lente L53, esse objeto aí. Essa foi a entrevista com o matemático Sóstenes Lins. Com ela, damos início à segunda etapa do podcast De Limites da Arte, que agora passou a ser projeto de extensão. Além das entrevistas, contamos com o site, onde há informações complementares dos assuntos debatidos, frisando a intenção pedagógica do material. Fui na rua, cheira cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré joga.